onde quer que vá, leva o coração feliz. Toca a flauta da alegria, como doce menestrel. Onde vá, onde quer que eu vá, vou estar de olho atento à tua menor tristeza, pôr no teu sorriso o mel. Onde vá, vá pra ser estrela, as coisas se transformam. Isso não é bom nem mal. E onde quer que eu esteja, o nosso amor tem brilho. Vou ver o teu sinal. Onde vá, onde quer que vá, leva o coração feliz. Toca a flauta da alegria, como doce menestrel. Seja como for, recomeçar. Nada mais há de vir. Me disseram que sonhar era ingênuo, e daí? Nossa geração não quer sonhar. Pois que sonho há que há de vir? Eu preciso é te provar que ainda sou o mesmo menino que não dorme a planejar travessuras e fez do som da tua flauta um hino. De qualquer clichê, de cabaré, de lua e flor. E sonhava como a feia na vitrine, como carta que se assina em vão. Eu amava como amava um sonhador, sem saber porquê, e amava ter no coração a certeza ventilada de poesia de que o dia não amanhece, não. Eu amava como amava um pescador que se encanta mais com a rede que com o mar. Eu amava como jamais poderia se soubesse como te contar. O amor indo embora deixou o nervo à flor da pele. E como toda flor, a flor da pele é delicada. É preciso andar devagar. Nosso amor é um menino dormindo, fogo e suave. Eu vou puxar pra sempre um lençol de estrelas. Ele vai te cobrir no frio. E quando você me vir cuidando de alguém, é pra que esse alguém não te machuque. Vamos pro mundo, que o mundo é a nossa casa. Solta tua gargalhada e vamos seguindo juntos, olhando lá em cima, pra sempre, os sinais do Cruzeiro do Sul. Eu amava como amava um pescador que se encanta mais com a rede que com o mar. Eu amava como jamais poderia se soubesse como te contar.